a gangue tá presente. Adivinha, se fala que ama, eu tô mentindo, menina. Eu sou artista, focado e capacitado em tacar forte nas novas. Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora. O tchuan-tchu vi pisalando o corpo do pai. Pisalando o corpo do pai. Do pai. Pode tripetize na minha cama. Joga essa roupa na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar com as pernas bamba. E no outro dia liga e fala que me ama. Quase striptease na minha cama. Joga essa roupa na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar de perna bamba. E no outro dia liga e fala que me ama. Quase striptease na minha cama. Joga essa rabeta na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar de pé na bamba. E no outro dia liga e fala que me ama. Escuta esse cara aí, ó. DJ GH Shake. GH, eu te amo. Eita, vai lá. Shake, eu te amo. Focado e capacitado em tacar forte na novinha. Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora. O tio a tio vi pisar lá no corpo do pai. Ai ai, pisar lá no corpo do pai. Ai ai, ai ai, ai ai. Faz striptease na minha cama. Joga essa rabeta na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar de pé na bamba. E no outro dia liga e fala que me ama. Faz striptease na minha cama. Joga essa rabeta na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar com as pernas bamba. E no outro dia liga.